Na rua tem gente passando fome, na rua tem gente se acabando, na rua tem gente se acabando, na rua tem gente morrendo. Enquanto a gente tá aqui nas nossas casas, nos divertindo em paz, na rua as crianças fadigas estão descansando da fadiga da vida, fadiga da vida. Elas não podem nem fazer nada, elas não podem nem fazer nada, elas não podem nem fazer nada, nada pra mudar, nada, nada pra fazer isso acabar. Mas podemos ajudar, nós podemos ajudar, nós podemos nos comprometer em ajudar a quem precisa, em ajudar a quem mais precisa ajudar, a necessitados na rua. A melhor forma de se conhecer é conhecer as pessoas que desejariam estar no seu lugar.